partir de agora, Câmara Aberta. Bom dia, eu sou o Luiz Cláudio Canuto. Eu sou o Beto Rosenberg. Hoje é quarta-feira, 7 de fevereiro de 2007. Começa agora o Câmara Aberta e estes são os destaques da edição de hoje. Plenário destranca a pauta e abre agenda para discussões sobre o PAC. E hoje termina o prazo para a apresentação de emendas ao Programa de Aceleração do Crescimento. O presidente da Câmara apoia mudanças na Lei de Responsabilidade Fiscal. E na terceira reportagem especial de hoje, sobre orçamento, o tema é educação. Bom dia, Beto Rosenberg. Muito bom dia, Luiz Cláudio Canuto. Bom dia aos ouvintes da Rádio Câmara. E mais um dia de chuva em Brasília. Começou o dia chovendo, né? Vamos ver se continua o dia todo, porque a madrugada toda choveu bem. É o aquecimento global, né, Beto? É o que dizem. Você... Culpa de nós mesmos, né? Culpa da sua moto. É difícil a gente falar nós, né, nessas horas, mas a gente tem que botar nesse tempo aí. É. Nós. E olha, falando em meio ambiente, o Câmara Aberta hoje traz uma reportagem da Mônica Montenegro que mostra que o Partido Verde apresentou um pacote de medidas contra o aquecimento global. Então. E um deputado propõe até uma comissão especial para estabelecer um marco legal para o tema. É o trabalho de formiguinha, né? Porque medidas contra o aquecimento global aqui no Brasil representam uma parte pequena, né? Muito pequena, de uma colaboração que tem que ser mundial, né? Mas claro que já é alguma coisa. Só para você ter ideia, os Estados Unidos respondem por 33%, né, da emissão de gases no mundo, né? Mais de 30% da emissão de gases. E, portanto, a adesão aos Estados Unidos, né, ao protocolo de Kyoto é muito importante, uma série de iniciativas, né? Quer dizer, as pessoas se unem em torno de uma ideia e se um país, no caso, o mais rico do mundo, não participa, a coisa pode não dar certo. Por um lado, ainda bem que lá são 52 estados, né? Os estados têm muita autonomia. E algumas cidades deles já estão tomando exatamente iniciativas próprias. Não depende apenas da cabeça de um congresso deles ou então de um homem só, que é o presidente do país mais rico do mundo. Então, alguns estados já estão aderindo e tomando as suas iniciativas, ainda bem. Você assistiu o filme do Al Gore? Não. Não? Eu pensei que você tivesse tirado isso do filme, que o filme mostra isso. É. O filme mostra que algumas cidades dos Estados Unidos estão aderindo a ideia de controlar a emissão de gases, de usar combustíveis alternativos, né? E diminuir, né? Fazer uma campanha para diminuir a emissão de gases. E um dos assuntos da Câmara Aberta é esse, né? Medidas contra o aquecimento global apresentadas pelo Partido Verde. Daqui a pouco a gente vai conferir esse tema. Hoje na capa dos jornais... Muita variedade, né? Muita variedade. Em Brasília, crime e lei seca, né? Uhum. Um assunto que eventualmente vem à tona aí, né? Uma tentativa para diminuir a criminalidade. Aliás, a criminalidade em Brasília está impressionante. Pelo menos ou os jornais passaram a dar um destaque maior, ou então aumentou muito, porque no final de semana houve, acho que 11, né? 11 crimes, né? 11 assassinatos. Uhum. Foi capa até dos jornais. E hoje, novamente, esse assunto é tema, pelo menos na capa do Jornal de Brasília. Na parte política, meio ambiente. Estados Unidos querem parceria estratégica no etanol, esse é o destaque da Folha de São Paulo. Bom, com muito ecletismo, vamos conferir o que a imprensa trata nesta manhã de quarta-feira, 7 de fevereiro. Manchetes dos jornais. Bom, começamos com o Correio Brasiliense, que traz a principal manchete, a seguinte: piora o ensino no país. E o texto do Correio diz: estudantes brasileiros tiveram média inferior à do ano passado nas provas do Enem. Correio antecipa o resultado do exame, que será divulgado hoje pelo MEC. Brasília cai 5 posições no ranking. É uma série de outras manchetes no Correio, pequenas manchetes. Fala da lei seca no Distrito Federal, fala de crime, também sobre dengue, que... O descaso agrava o risco da doença, e no Correio. Mas a foto principal do Correio traz um senhor em uma senhora, que é a mãe dele, e a, o texto da foto diz o seguinte: a lição especial de Dilmar. Aos 73 anos, Dilmar Teixeira prova todos os dias como a vida é surpreendente. Ele é o portador de síndrome de Down mais velho do mundo. Dilmar mora com a mãe, Helena, e a irmã em Anápolis, aqui próximo a Brasília. E tem um sonho: ir ao Maracanã ver o Flamengo. E porque esse sonho está escrito aí na capa do Correio, porque ele está vestido com o uniforme do Flamengo, todo, né, camisa, short, meião. É um senhor de 73 anos, o portador de síndrome de Down mais idoso, mais velho do mundo. Legal, onde o Correio foi descobrir isso aí, a foto ao lado da mãe. Esse é o destaque do Correio Brasiliense nesta quarta-feira. É, tem uma reportagem na Veja essa semana sobre essa questão, né, que a expectativa de vida dos portadores de síndrome de Down, uhum, aumenta, né? Antigamente eles tinham 30 anos de vida, né? Falava-se que eles viviam 30, 40 anos no máximo. E hoje há uma legião de idosos, né? Uhum. É, com síndrome de Down, e esse é interessante esse assunto, né? Porque começa a surgir aí uma série de pessoas, né, de síndrome de Down de idade avançada, que a gente não estava acostumado a ver. E aí surgem dúvidas, né? Se em uma pessoa comum, problemas como mal de Alzheimer ou esclerose, né, atingem de formas que a gente sabe ou procura tomar conhecimento, como é que são essas ocorrências e um portador de síndrome de Down? Tem alguma diferença? Não tem? É interessante, né, esse conhecimento, porque o número de pessoas com síndrome de Down a ter esses problemas talvez cresça muito, né, nos próximos anos, com o aumento da expectativa de vida. Isso. Legal essa reportagem do Correio Brasiliense. Jornal de Brasília traz logo acima, como eu falei, criminalidade novamente. Marido mata mulher na frente da filha. Aí tem a foto dos dois, né, da vítima e do suspeito, né? A gente pode falar isso. Uhum. Aí tem a frase, olha só. A frase dita pela criança de 3 anos. O papai enfiou a faca na barriga da mamãe. A frase repetida por uma menina de 3 anos só não chocou mais do que a visão do corpo de Daniele Soares Ferreira, morta pelo marido Alexandre Cristiano Portela da Silva, com 29 facadas. Aí embaixo, aquele negócio que a gente tá falando, né? Violência em alta. Em 36 dias, 70 homicídios aqui nos arredores. Quase 2 por dia. Exatamente. Destaque da página 8 do Jornal de Brasília. Logo abaixo, a manchete principal. Lei seca mais rígida no Distrito Federal. Venda de bebidas alcoólicas em zonas residenciais só pode ser feita até as 22 horas. Em áreas comerciais, limite é até as 23 horas. Yeah. Isso a partir de quando? Está em alguma página do jornal. Mas é engraçado, área residencial até 22 horas. Ah, a pessoa beber, né? Beber nas não quadras. Venda mesmo é até as 23, não é isso? Estranho, como é que você vai vender em área residencial? Você não vende em área comercial? Ah, em áreas misturadas, né? Estranho isso, né? É, vendas estranho. Em áreas residenciais até as 22. Venda em área comercial até 23. Você não consigo ver venda em área residencial de bebida alcoólica, né? É. Tem que ter comércio ali. Mas enfim, aí o destaque da página 8 do Correio Brasiliense. Bom, Jornal de Brasília. Isso. Esses são os destaques. E a foto principal mostra uma criança de 9 meses, né? O Pietro Ferraz da Silveira Prates, que é um dos 15 mil brasilienses que esperam a chance de realizar uma cirurgia na rede pública de saúde. Em alguns casos, a espera chega até 3 anos. Bom, depois do Jornal de Brasília, vamos ao Jornal do Brasil, que traz como principal manchete: bispos cobram redução salarial para os políticos. Em documento enviado ao Congresso, assinado por 23 bispos, a CNBB cobra dos políticos o respeito à ética e a redução salarial. Respeito à ética e cobram também a redução salarial. Senão fica parecendo que esse A foi craseado, né? Diz que a fidelidade partidária parece ceder lugar ao aluguel de siglas, entre aspas, tá? E afirma que, abre aspas novamente, um gesto exemplar para o início dos vossos mandatos seria rever os valores dos próprios salários e o que custais financeiramente para a sociedade. Esse é o destaque do Jornal do Brasil, que traz na foto principal a visita de Luiz Inácio Lula da Silva ontem ao Rio de Janeiro, onde ele inaugurou lá o Centro Tecnológico, né, do PAN. Lula fotografa um batalhão de fotógrafos na visita ao Rio. Bom humor e ótima relação com Sérgio Cabral. Mostra também na foto o governador do Rio, Sérgio Cabral, ao lado do ministro Orlando, do esporte, né? e o presidente Lula fotografando os fotógrafos. Ele, de vez em quando ele faz essa brincadeira, né? Pega as máquinas fotográficas ou a máquina de filmar de alguns do pessoal da imprensa e faz essa brincadeira. Esse é o destaque maior mesmo do Jornal do Brasil, com a foto bem grande na capa. Beto, estou procurando esse negócio da Lei Seca, olha só que confuso aqui, pelo menos o texto diz assim. De acordo com o decreto do governo, os estabelecimentos em áreas residenciais ou próximos a escolas encerrarão as atividades às 22 horas. Ok. Os quiosques, trailers e similares instalados em áreas não residenciais fecharão as portas a partir das 23 horas. Os estabelecimentos localizados em lotes de uso misto seguirão outra tabela. Encerrarão as atividades de domingo à quinta, à meia-noite. Já os estabelecimentos localizados em lotes de uso comercial encerrarão suas atividades às 3 da manhã. Eu não estou entendendo nada. Bom. Não, acho que a ideia aí é atingir realmente os trailers, o pessoal que fica mais próximo das residências, né? Quem vende... Bom, pelo menos essa é a ideia. Na hora da interpretação aí, na hora da fiscalização também, é uma outra história. Mas o negócio pelo é o dono do bar. De você falando aí. O negócio é o dono do bar não entender a lei e fechar às 10 horas por via das dúvidas. É. Deve ser isso. Ou então abrir até às 3 da manhã dizendo que não entendeu a lei. É. Tem esse outro lado. Depende da malícia. Isso. Jornal Globo. Milícia fecha favela com portão para barrar tráfico. Secretaria de Segurança sabia há um ano que policial era suspeito de chefiar grupo. A milícia que ocupou a Vila Joaniza, na Ilha do Governador, impôs novas regras aos moradores. Por ordem do grupo, um portão foi instalado num dos principais acessos à favela, fechando o local a veículos. A medida foi tomada para impedir a entrada de traficantes que ameaçam retomar o controle da favela. Também foram instalados dois portões em outros pontos para pedestres. Milicianos fecharam vielas com entulho e anteontem determinaram o fechamento do comércio às 6 horas da tarde. Seu destaque do Globo, que traz na capa aquela história da astronauta Lisa Novak, que foi presa depois de viajar 14 horas de fralda e atacar a rival, uma engenheira da NASA, que teria um caso com um piloto espacial. Esse caso foi destaque ontem nas televisões, né? Que coisa. Ah, essa foto é ótima. Logo abaixo, isso é interessantíssimo, tem dois esqueletos, olha só, com 5 mil anos, né? Dois fósseis, né? Na verdade. Uhum. Com 5 mil anos, abraçados. São os esqueletos de um casal descoberto em Mantova, na Itália. O achado é raríssimo. A imagem é muito bonita, né? São dois esqueletos abraçados. De frente, né? Um pro outro. De frente, um pro outro. Foram enterrados assim. Enterrados abraçados. Muito interessante. Devem ter morrido juntos, né? Uhum. Abraçados ali numa agonia e tal. Muito legal a foto. Destaque da página 34 5 do Globo. 5 mil anos, né? 5 mil anos. Que coisa. No Estadão, a manchete principal é: Lula vai segurar verbas do orçamento, mas livra o PAC. Ele também disse que vai acompanhar pessoalmente a execução do plano. No texto do Estadão, parte dos recursos do orçamento da União para este ano, abre aspas, certamente, fecha aspas, serão bloqueados, informou ontem o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Mas as verbas para o Programa de Aceleração do Crescimento, PAC, estão garantidas, ele disse. Bom, depois da manchete principal, várias outras pequenas manchetes. Destaque também para o problema do aeroporto de Congonhas, né? 10 mil pessoas prejudicadas por dia. A Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, calcula que pelo menos 10 mil usuários do aeroporto de Congonhas serão prejudicadas por dia com a decisão da Justiça Federal de proibir três tipos de avião. O Fokker 100, o Boeing 737-700 e o Boeing 737-800. Por sinal, muita polêmica nessa história aí, né, Luiz? Ninguém, os técnicos não conseguem entender, porque, na realidade, aquelas últimas imagens que você, ouvinte do Câmara Aberta, já deve ter visto na televisão, que as televisões também citaram isso, os últimos aviões a terem problema de derrapagem, lá em Congonhas, nenhum deles é um Boeing 737-700, 800 ou Fokker 100. Foram outros aviões que tiveram problema de derrapagem. E aí esses outros estão proibidos de pousar. O juiz alega tamanho, diz que não ouviu peritos para tomar a decisão, ou seja, a decisão vale a partir de amanhã, quinta-feira, e olha o carnaval aí, gente, né? Imagina como vai ser, com problemas em Congonhas, e aí acaba afetando o Brasil todo. É, vamos à Folha de São Paulo agora, né? Isso. Folha de São Paulo, Estados Unidos querem parceria estratégica no etanol. A pesquisa e o desenvolvimento de biocombustíveis pode ser o eixo simbólico de uma parceria nova e mais forte entre Brasil e Estados Unidos, segundo o subsecretário de Estado americano para Assuntos Políticos, Nicholas Burns. Para Burns, o objetivo da parceria é criar um mercado global para o etanol e reduzir a dependência do petróleo. Na foto principal, um bombeiro apagando um fogo em um ônibus que foi atacado no Parque Bristol, na zona sul de São Paulo. Depois da Folha... PCC, né, provavelmente. Isso. Foi essa noite, tiveram alguns ataques. Né? Vamos lá. No Valor Econômico, grandes fundos de pensão têm superávit de 40 bilhões de reais. Essa é a manchete. Após 4 anos de ganhos, o superávit atuarial somado dos 10 maiores fundos de pensão de previdência complementar fechada já supera os 40 bilhões de reais. O montante retrata o volume de recursos que os fundos têm de sobra em relação aos compromissos que precisam ser pagos no futuro, as aposentadorias. Isso já representa pouco mais de 10% do patrimônio total dos fundos, estimado em 374 bilhões de reais, no fim de 2006, segundo a Associação Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência Complementar, a ABRAP. Vamos agora ao... Gazeta. Gazeta Mercantil. Gazeta Mercantil de hoje traz a manchete: Risco País bate recorde e fecha em 180 pontos. Recorde, ótimo, né? Assim, Risco País bateu um recorde... Recorde para baixo. Para baixo. Apetite renovado por ativos brasileiros também pressiona o dólar, que pode chegar a R$ 2,00. A mais recente onda de otimismo em favor dos emergentes, deflagrada após a reunião do Fed e reforçada por dados que sinalizam pouso suave da economia norte-americana, segue rendendo bons frutos ao Brasil. A mais recente onda de otimismo em favor dos emergentes, deflagrada após a reunião do Fed e reforçada por dados que sinalizam pouso suave da economia dos Estados Unidos, segue rendendo bons frutos ao Brasil. Esse foi o destaque de capa do jornal Gazeta Mercantil. No próximo bloco, o plenário destranca a pauta de votações e abre espaço para os debates em torno das medidas provisórias do Programa de Aceleração do Crescimento. Os detalhes a seguir. Você está ouvindo Câmara Aberta. Adivinhe quem é? É super curiosa. Eu? Não, bobinha. Vou dar outra pista. Ela conhece muito bem os deputados porque vive entrevistando todos eles. É a Xereta, a repórter da turma. E de que turma vocês estão falando? Da turma do plenarinho. E onde fica essa turma? Na internet. Acesse www.plenarinho.gov.br. Tem jogos, historinhas, músicas, notícias, tudo sobre o Brasil e os direitos do cidadão. A gente aprende e se diverte. Ah, eu também quero entrar pra essa turma. Venha! Conheça o jeito criança de ser cidadão. Rádio Câmara, pelo Brasil. Olá, ouvintes da Rádio Câmara, sou Camilo Massa, sou diretor da Rádio 1530 Cabo Frio Búzios, no Rio de Janeiro, na região dos Lagos. E quero deixar aqui registrado a minha satisfação enorme de ter a Rádio Câmara como parceira da emissora, principalmente na parte jornalística. A gente utiliza aqui bastante o Câmara em Foco, que é um jornalismo atual, diário. A gente usa bastante também a Música do Dia, que é um programa muito versátil. Usamos também a palavra de especialista, que são programas muito bem executados. Pinga Fogo também é um programa muito utilizado pela nossa emissora. Usamos também agora um programa mais recente que a Rádio Câmara tem, que é o Fator de Risco. A gente também usa bastante ele aqui em nossa emissora. Rádio Câmara, pelo Brasil. Estamos apresentando Câmara Aberta. Plenário. Olha, na primeira sessão deliberativa dessa nova legislatura, o plenário da Câmara conseguiu desobstruir a pauta e votou as medidas provisórias 328 e 330. Confira a reportagem de Marisa Lugulo. A MP 328 prevê o repasse de quase 2 bilhões de reais da União para estados, Distrito Federal e municípios pela isenção de ICMS aos exportadores. estiveram em discussão duas emendas feitas ao texto pelos senadores. Foi rejeitada a emenda que corrige em 4,5% a tabela do Imposto de Renda da Pessoa Física em 2007 e 2008. O relator da matéria, deputado Neucimar Fraga, do PR do Espírito Santo, recomendou a rejeição porque uma MP editada posteriormente, que ainda será discutida pela Câmara, ampliou essa correção da tabela também para os anos de 2009 e 2010. Na verdade, a emenda número 1, feita pelo Senado, ela ficou prejudicada porque ela foi aprovada no Senado, mas quando chegou na Câmara, a Câmara já estava em recesso. E o governo já queria que os efeitos dessa medida provisória tivessem validade a partir da folha de pagamento no mês de janeiro do contribuinte. Então não precisou editar uma nova medida provisória, a medida 340, mas ele ampliou as conquistas da 328. Desconfiado da boa intenção do governo, o líder do PFL, deputado Onyx Lorenzoni, recomendou à bancada a aprovação da emenda do Senado, que garantia a correção de 4,5% da tabela do Imposto de Renda em 2007 e 2008. Espertamente, o governo, enquanto tramitava essa medida provisória aqui, ele retirou a tabela que foi construída no Senado e ele se apressou em mandar uma outra emenda, mas aí valendo para 4 anos. Por que nós vamos discutir a tabela do Imposto de Renda de daqui 3 ou 4 anos, quando nós poderíamos garantir o que já está assegurado ao contribuinte e tentar forçar o governo a ter um maior alívio, principalmente para o trabalhador e para a classe média? Os deputados aprovaram a emenda do Senado, a MP 328, que isenta da contribuição de intervenção no domínio econômico a licença de uso e de direitos de comercialização de programa de computador, salvo quando envolver transferência de tecnologia. O relator da MP, deputado Neucimar Fraga, disse que a aprovação resolve uma pendência judicial. As empresas que importam software e após comercializarem e fazerem a remessa de lucro para fora do país, a Receita entendia que deveria ser cobrado também a CID, que é o imposto incidente sobre os equipamentos de informática, também sobre a remessa de lucro. As empresas contestavam e entendiam que esse incidente deveria ser incidente apenas sobre a venda dos produtos e não sobre a remessa de lucro. O plenário aprovou ainda a medida provisória 330, que concede crédito extraordinário de R$ 106,7 milhões a empresas do grupo Eletrobras, como parte do orçamento de investimentos de 2006. Marise Lugulo para a Rádio Câmara. E o presidente da Câmara, Arlindo Quinalha, e os líderes partidários decidiram, em reunião realizada ontem, qual vai ser a pauta de votações para hoje e amanhã. Confira esta agenda com a repórter Jorge Moraes. Nesta quarta, devem ser votadas duas propostas. O projeto de lei que extingue 1.083 cargos de natureza especial, o CNS, e o projeto de lei que cria a Super Receita. Houve acordo entre os líderes para votar a extinção do CNS, mas a criação da Super Receita deve encontrar a resistência da oposição, conforme afirmou o líder do PSDB, deputado Antônio Carlos Panúzio. Presidente Arlindo Quinalha disse, no entanto, que essas matérias serão colocadas em votação, mesmo sem acordo. Ou tem acordo ou vai para plenário e se vota. Não é obrigatório haver acordo, né? Nós vamos trabalhar para que todos percebam a importância de termos uma pauta produtiva. Eu creio que esses temas, para começar a nossa legislatura, são importantes, até porque nós colocamos como uma preocupação central, né, uma nova relação da Câmara com a sociedade, que eu sempre traduzi na forma de trabalhar e de moralizar. Outro assunto debatido na reunião foi a escolha pelos partidos das comissões permanentes. Será realizada uma nova reunião entre os líderes nesta quarta-feira, às 14h30, para que cada um escolha qual comissão o partido deseja presidir. Na terça-feira da semana que vem, serão escolhidos os nomes dos presidentes e integrantes das comissões. O presidente Arlindo Quinalha dará posse aos membros das comissões na quinta-feira da semana que vem. Jorge Moraes para a Rádio Câmara. O prazo para apresentação de emendas às 7 medidas provisórias que tratam do Programa de Aceleração do Crescimento lançado pelo governo federal. Os partidos do governo e da oposição já discutem as principais mudanças que pretendem fazer no PAC. Confira com José Carlos Oliveira. O PSDB deve apresentar mais de 30 emendas para aperfeiçoar as MPs. As sugestões foram colhidas nesta terça-feira numa reunião da bancada tucana na Câmara com técnicos e secretários da Fazenda e do Planejamento de estados governados pelo partido. Um dos alvos é a MP 347, que capitaliza a Caixa Econômica Federal para elevar os empréstimos sociais. Os tucanos acreditam que um dos artigos da medida é inconstitucional por permitir que o superávit financeiro do Tesouro Nacional, registrado no ano passado, seja destinado à cobertura do crédito a ser concedido pela Caixa. O líder do PSDB, deputado Antônio Carlos Panunzio, ressaltou que o partido quer corrigir as medidas do PAC que prejudicam os estados, os municípios e o setor privado. Se é para acelerar o crescimento, ninguém é contra. Agora, não podemos ficar pensando que nós vamos acelerar o crescimento, sacrificando estados e municípios, ou eventualmente apenas no campo da retórica. É preciso, na verdade, trazer o setor privado, é preciso dar garantias adequadas, como as mesmas garantias que constam das PPPs e que o governo não dá ao setor privado no caso dessas medidas. Enfim, há muita coisa a fazer para que o pacote seja realmente eficaz. A fim de esclarecer eventuais dúvidas sobre o PAC, os ministros da Fazenda, Guido Mantega, do Planejamento, Paulo Bernardo, e da Casa Civil, Dilma Rousseff, virão à Câmara na próxima quarta-feira para uma reunião com os deputados da base aliada. O vice-líder do governo, o deputado Beto Albuquerque, do PSB Gaúcho, disse que o encontro servirá para orientar os blocos e partidos governistas para uma análise mais aprofundada sobre as matérias que tratam do PAC. O que eu não acharia correto é antecipar decisões sem permitir o debate franco, olho no olho, frente a frente com os ministros da área econômica do governo sobre as propostas. Acho que isso seria, de fato, muito lamentável. Então, o que eu espero é que cada bloco, cada partido, organize a sua dúvida, os seus questionamentos, a sua crítica, para na quarta que vem a gente, frente a frente, fazer o debate em cada detalhe, em cada artigo, de cada medida provisória ou de cada projeto do plano de aceleração do crescimento. O presidente da Câmara, Arlindo Quinalha, anunciou o critério que vai adotar para a escolha dos relatores das matérias que tratam do PAC e garantiu que haverá espaço para a oposição. Vou procurar agir em consonância com a proporcionalidade, mas procurando combinar também a identidade, eu diria, temática sobre cada um dos temas referentes ao PAC. O critério será o mesmo para os deputados que compõem a base do governo e para aqueles que são oposição. As 7 medidas provisórias sobre o PAC têm que ser votadas pela Câmara e pelo Senado até o dia 2 de abril, sob pena de perderem a eficácia. Além das MPs, o PAC está na Câmara sob a forma de 3 projetos de lei e 2 projetos de lei complementar. José Carlos Oliveira, para a Rádio Câmara. E no próximo bloco do Câmara Aberta, deputado Arlindo Quinalha apoia em seminário na Câmara mudanças na Lei de Responsabilidade Fiscal. Voltamos já. Você está ouvindo Câmara Aberta. Política, economia, trabalho, meio ambiente, agricultura. Em debate, os temas que interessam à opinião pública, as propostas em foco e a divergência de ideias. Pinga Fogo. Todas as quintas, às 8h30 da manhã. De segunda a sexta, à 1h30 da tarde. Câmara em Foco. Um informativo completo com as principais notícias do dia na Câmara dos Deputados. Câmara em Foco. De segunda a sexta, à 1h30 da tarde. Na Rádio Câmara. Cara, o orçamento do Brasil tem um monte de contas, rubricas, sei lá. Abrange 26 estados da federação mais o Distrito Federal. Agora me diz, como é que a gente vai acompanhar? Vai fiscalizar? Como é que eu vou saber, por exemplo, quanto que a prefeitura aqui do município recebeu do orçamento este mês? Você tem internet em casa? No trabalho. Entra no endereço www.câmara.gov.br/orçamento, informa o estado, o nome do nosso município, abre o relatório, consulta na tela ou imprime. O que tem nesse relatório? Tem quanto dinheiro nossa prefeitura recebeu de recursos do orçamento federal, detalha o valor de cada item na área de educação, saúde, etc. Isso mês por mês. E para ter esse relatório, é só entrar na internet e informar o município? É. Mas simples assim? É. Que coisa, né? Pois é. Garanta que os recursos do seu município sejam bem empregados. Acesse www.câmara.gov.br/orçamento e fique de olho no que é seu. Orçamento Brasil. Funciona melhor com você junto. Estamos apresentando Câmara Aberta. O presidente da Câmara apoia mudanças na Lei de Responsabilidade Fiscal. Você confere agora a reportagem de Silvia Munhato. O presidente da Câmara dos Deputados, Arlindo Quinalha, defendeu nesta terça-feira mudanças na Lei de Responsabilidade Fiscal e na Lei de Licitações. Quinalha destacou os pontos positivos dessas leis, mas explicou que é necessário analisar os seus resultados de uma maneira mais ampla. Não partilhamos da ideia que muitos valorizam, que se traduz na contraposição entre a responsabilidade fiscal e a responsabilidade social. Gastar bem, com rigor e com austeridade, não pode ser considerado um fim em si mesmo, se não redundar na conclusão do processo, no desenvolvimento humano, na justiça social e na cidadania plena a que todos os povos têm direito. O presidente da Câmara falou na abertura do seminário sobre responsabilidade na gestão pública, que teve foco na experiência dos municípios. O debate foi promovido pelo Conselho de Altos Estudos e Avaliação Tecnológica da Câmara, por sugestão do deputado José Linhares, do PP do Ceará. O coordenador de Finanças Públicas do IPEA, Rogério Boeri, afirmou que é necessário melhorar os mecanismos de gestão, criando algum sistema de premiação para as prefeituras. Segundo o estudo do IPEA, os municípios poderiam economizar 47% dos seus recursos se fossem mais eficientes no gasto. Com um índice de mortalidade infantil semelhante ao de países de primeiro mundo, apenas 7,3 mortes por 1.000 nascidos vivos, o prefeito de Brusque, em Santa Catarina, Ciro Rosa, pediu a flexibilização da legislação. Várias compras da prefeitura, segundo ele, ficam na dependência de autorizações do Legislativo e da Secretaria do Tesouro Nacional, atrasando o andamento dos programas. Ele contou que tem pedido ajuda à sociedade para manter alguns serviços. Nós temos um modelo que conseguimos esses resultados porque a iniciativa privada, né, e a própria sociedade, através de um voluntarismo, né, se dedica àquilo que é importante, né, que são as pessoas. Você tem desde a rede feminina ao combate ao câncer, da estrutura ao acompanhamento ao idoso, que são tudo voluntários. Porque se dependesse dos recursos existentes, nós íamos barrar. Com a exigência dele, não poderíamos fazer. O consultor de orçamento da Câmara, Eugênio Grejanin, destacou os principais problemas que a Lei de Responsabilidade Fiscal tem enfrentado, como a diversidade de interpretação dos tribunais de contas dos estados, encarregados de fiscalizar o seu cumprimento. Entre as sugestões de mudança na lei, Grejanin citou a necessidade de adotar limites de endividamento diferentes, dependendo do porte do município. Silvia Munhato para a Rádio Câmara. E olha, daqui a pouco a gente vai conversar com o consultor de orçamento da Câmara, Eugênio Grejanin. A gente vai falar sobre orçamento, né? O Conselho de Altos Estudos e Avaliação Tecnológica realizou nessa semana um seminário sobre responsabilidade na gestão pública, o que tem a ver com a reportagem que a gente acabou de ouvir com a Silvia Munhato sobre a Lei de Responsabilidade Fiscal. Daqui a pouco, portanto, entrevista aqui no Câmara Aberta. Você está ouvindo Câmara Aberta. De norte a sul, o Brasil está orgulhoso. E não é para menos, vamos receber os Jogos Pan e Parapanamericanos Rio 2007. Já são 1,5 bilhão de reais investidos pelo governo federal, um dos maiores eventos esportivos do mundo. Participe você também. Receba bem os atletas e os turistas. Faça parte da nossa torcida. Ministério do Esporte. Governo Federal. Investir no Pan é investir no Brasil. www.brasilnopan.com.br. Rapaz, tá pegando fogo a discussão no Congresso sobre a lei do orçamento. E eu sei lá o que é orçamento? Queria que votassem uma lei da escola, pra ver se finalmente bota uma escola pública aqui no bairro. Rapaz, a lei da escola do bairro é a lei do orçamento. Como é que é? Ué, é no orçamento que o governo prevê quanto vai arrecadar de imposto e decide onde vai gastar, escola, saúde, estrada... Mas será que essa escola do nosso bairro sai desse tal aí de orçamento? Depende. A gente tem que se organizar, procurar as lideranças da comunidade, falar com os vereadores, deputados, senadores. A sua participação na elaboração do orçamento garante mais eficiência na distribuição dos recursos e o atendimento das reais prioridades da população. Acesse www.câmara.gov.br/orçamento ou www.senado.gov.br/siga e participe. Orçamento Brasil. Funciona melhor com você junto. Estamos apresentando Câmara Aberta. Entrevista. Olha, o Conselho de Altos Estudos e Avaliação Tecnológica é um órgão consultivo, um órgão técnico consultivo aqui da Câmara dos Deputados e realizou nesta terça-feira um seminário chamado Responsabilidade na Gestão Pública, os desafios dos municípios. Na pauta desse encontro, o debate sobre a necessidade de ajuste da Lei de Responsabilidade Fiscal. Ainda há pouco a gente ouviu a reportagem da Silvia Munhato, mostrando que o presidente da Câmara, Arlindo Quinalha, apoia mudanças na Lei de Responsabilidade Fiscal. E para nos dar detalhes do que foi discutido pelos especialistas convidados, a gente conversa agora com o consultor de orçamento da Câmara, Eugênio Grejanin. Bom dia, Eugênio. Bom dia a todos. Eugênio, com 6 anos, né, em vigor da Lei de Responsabilidade Fiscal, quais as principais contribuições trazidas pela lei? Ontem houve um seminário na Câmara dos Deputados, de iniciativa do Conselho de Altos Estudos, cujo objetivo era exatamente fazer uma avaliação desses 6 anos da edição da lei complementar e examinar aquilo que deu resultado, quais são os pontos, as eventuais lacunas. De modo geral, a avaliação da lei é boa. A maior parte dos analistas considera que a lei cumpriu com seus objetivos, né, e trouxe bons resultados, principalmente na cultura fiscal, né? O assunto passou a ser debatido em seminários, cursos, mas depois manuais foram distribuídos. Mas o reconhecimento desses resultados, ele não significa que a lei não possa ser discutida e eventualmente aperfeiçoada num momento oportuno, talvez até seja agora, em alguns pontos, uma vez que o próprio governo já tomou uma iniciativa de alterar um ponto no que diz respeito aos limites com o pessoal. E a gente lembra que eventuais mudanças não significam necessariamente flexibilização de gastos. Aliás, a mudança que o governo, no caso, está promovendo, está propondo ao Congresso, é no sentido de estreitar alguns limites, né, e não de ampliar. Então, o seminário discutiu uma série de pontos que devem ser melhorados, não necessariamente flexibilizados, né. Foram ouvidos especialistas e nós temos uma série de iniciativas, né, e também que foram analisadas, de projetos já em tramitação na Câmara, propostas por parlamentares, que visam alterar algumas questões. Bom, Eugênio, o senhor defendeu a revisão do limite de endividamento e gastos previstos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, que hoje é unificado no Brasil inteiro. O senhor acha inadmissível que um mesmo limite seja aplicado, por exemplo, ao município de Cruzeiro do Sul, no Acre, e ao município de São Paulo? Exatamente. Um dos pontos de aperfeiçoamento da lei exatamente trata dessa questão dos limites de endividamento aos municípios, né? A lei da responsabilidade fiscal, juntamente com uma resolução do Senado, fixou tal limite em 120%. 1,2 vezes a receita corrente líquida do município. Para pequenos municípios, esse valor é fora de propósito, né? Um limite alto, ele provoca o que alguns chamam de efeito balizamento. O limite vira um alvo, vira uma meta e vira um referencial para uma boa conduta. Ora, conversando com muitos prefeitos, a maioria acha que um endividamento dessa ordem não é sinônimo de gestão fiscal responsável. Por outro lado, grandes municípios, o município mais endividado do país é o município de São Paulo, cuja dívida representa 2,4 vezes a sua receita corrente líquida anual. Então, esse foi um ponto do debate. No que tange a limites com o pessoal, na União, particularmente, os limites estão muito frouxos, né, muito folgados, em relação, inclusive, aos limites municipais. Nos municípios é o contrário. No que diz respeito a limites com pessoal, os limites estão apertados. E uma das reivindicações, inclusive, dos municípios está no sentido de tirar algumas ações desse limite com o pessoal, né? Então, se propõe, por exemplo, que as áreas relacionadas à saúde, que utilizam mão de obra intensiva, médicos, né? Essa despesa com saúde dos municípios seja excluída para efeito do limite previsto na lei complementar, na LRF, né? Também existem iniciativas de excluir as despesas com assistência social. Os tribunais de contas, por outro lado, estão identificando que talvez por conta desses problemas, existe uma série de procedimentos que estão sendo feitos de migração na contabilidade de gastos com pessoal para a categoria chamada outras despesas correntes. Então, por exemplo, né, uma associação de médicos é contratada, em vez de ser contabilizada como despesa com pessoal, os gastos com essa associação são contabilizados como outras despesas correntes, serviços de terceiros, né? Aí, nesse caso, estaria também havendo esse procedimento de migração na contabilidade, e justamente com um objetivo de evitar o enquadramento na lei de responsabilidade fiscal, no que tange ao limite do município. Bom, e essas sugestões que foram dadas, ou esse debate todo do Conselho de Altos Estudos, vai resultar em alguma proposta para mudar a lei de responsabilidade fiscal? Sim, o Conselho de Altos Estudos, né, uma das finalidades desse seminário é justamente a coleta sistemática dessas sugestões, reunir os projetos existentes em tramitação, né, desde 2000 praticamente, existe uma série de projetos de lei complementar que pretendem alterar a lei, né, e elaborar uma publicação contendo esse conjunto de sugestões. Vale lembrar também a discussão que houve acerca de outros tópicos relacionados, por exemplo, à base de cálculo desses percentuais fixados na lei de responsabilidade. A base de cálculo é o valor sobre o qual incide o percentual. Por exemplo, o percentual de 54% dos municípios incide sobre uma determinada receita, chamada receita corrente líquida. E os palestrantes, de modo geral, identificaram distorções no cálculo dessa receita corrente líquida, notadamente nos estados. Os estados também têm problemas com a lei de responsabilidade fiscal relacionados à sua dívida com a União. Lembrando que houve, no passado, uma renegociação das dívidas que os estados tinham com o mercado. Essas dívidas foram assumidas pela União e os estados passaram a ser devedores da União. Muito bem. Eugênio? Alguns estados estão fazendo essa redução dessa base de cálculo com vistas a reduzir os seus encargos financeiros para com a União. Eugênio Grejanin, muito obrigado pela sua entrevista aqui ao programa Câmara Aberta. Eugênio, que é consultor de orçamento aqui da Câmara e conversou com a gente sobre o seminário do Conselho de Altos Estudos da Câmara. Eugênio, muito obrigado pela sua participação no programa. Muito obrigado, bom dia. Tenha um bom dia. E agora sim, nós vamos ouvir a reportagem completa de Mauro Ceccherini sobre a promessa do presidente da Câmara de ser rigoroso em relação à presença dos deputados nas sessões. Confira. Arlindo Quinalha comunicou em plenário que as sessões de votações nas terças, quartas e quintas-feiras vão começar pontualmente às 16h. Os deputados deverão registrar presença, portanto, antes das 16h. Se neste horário não houver quórum, a sessão será encerrada e as faltas serão computadas. Arlindo Quinalha esclareceu que as faltas só podem ser justificadas por dois motivos: viagem oficial ou doença. Primeiro, que existe uma resolução da mesa que prevê que quando algum parlamentar estiver em viagem oficial, ele terá a sua falta justificada e assim vai ser feito. Se ele estiver doente, ele tiver atestado médico ou qualquer problema relacionado à saúde, também está previsto. Evidentemente que fora desses casos, como não está previsto, então vai ser mantida a resolução. Então, na medida em que se trabalha com regras, todos nós nos orientamos por leis e por regras. O presidente da Câmara lembrou que, em caso de viagens oficiais, a designação dos deputados para as missões é feita pela própria mesa da Casa. Arlindo Quinalha também disse que vai marcar sessões de debates de temas de interesse nacional às segundas e sextas-feiras. Ao final da sessão desta terça-feira, antes das 19h, Quinalha falou que o rigor é esperado pela própria sociedade. Creio que está provado que a iniciativa de começar a ordem do dia no horário foi útil para os deputados, foi útil para a Câmara. Nós estamos terminando o trabalho num horário, digamos que se fosse necessário prorrogação ou até mesmo sessão extraordinária, poderíamos fazer. Portanto, eu penso que numa nova legislatura eu percebo, digamos, também uma nova disposição e eu acho que pequenos ajustes ajudam e trato dessa maneira, então, que foi, eu penso que foi adequada a nossa iniciativa com apoio dos líderes. Na próxima semana, que antecede o Carnaval, Quinalha marcou sessões deliberativas de segunda a sexta-feira. Questionado pelos jornalistas, o presidente da Câmara falou que não está adotando um ritmo turbinado, mas apenas um ritmo normal que será mantido. Arlindo Quinalha prometeu cumprir o regimento e disse que é um escravo das regras. Mauro Cecherini para a Rádio Câmara. Olha, o Partido Verde apresentou um pacote, vai apresentar um pacote de medidas contra o aquecimento global. A gente comentou isso na abertura do Câmara Aberta. E propõe uma comissão, a criação de uma comissão especial para estabelecer um marco legal para o tema. Confira os detalhes sobre essa discussão das mudanças climáticas com a repórter Mônica Montenegro. A discussão sobre o aquecimento global promete encontrar bastante espaço na Câmara dos Deputados. No início desta semana, o deputado Rodrigo Hollenberg, do PSB do Distrito Federal, propôs a criação de uma comissão especial de estudos sobre as mudanças climáticas. A intenção é de que o grupo possa avaliar a legislação atual e definir novas propostas que permitam que o Brasil assuma uma posição de vanguarda no enfrentamento ao aquecimento global, como detalhe parlamentar. A Câmara dos Deputados ela não pode estar ausente desse grande debate, de se aprofundar sobre o tema, de conhecer melhor o tema, de examinar a legislação brasileira e identificar e apresentar proposições que possam fazer com que o Brasil aproveite os instrumentos oriundos do Protocolo de Quioto, o Mecanismo de Desenvolvimento Limpo, o Comércio de Emissões de Carbono, e ao mesmo tempo que o Brasil possa ter uma legislação que incentive novas formas de produção de combustíveis renováveis, que possa ser mais rigoroso para evitar o desmatamento da floresta amazônica. Para Hollenberg, um dos principais desafios para o país é reduzir o desmatamento da Amazônia, hoje a maior fonte brasileira de emissões de gases estufa. O parlamentar destaca a importância de haver recursos orçamentários para o desenvolvimento de tecnologias não poluentes e geradoras de emprego e renda. Além de debater as mudanças climáticas em uma comissão especial, a Câmara deve analisar neste ano vários projetos ligados ao tema, apresentados pelo Partido Verde nesta segunda-feira. As propostas trazem medidas obrigatórias que devem ser adotadas pela sociedade e pelo poder público para reduzir as emissões causadoras do efeito estufa. Entre as iniciativas estão a adoção de critérios ambientais nas licitações e compras governamentais e a troca de combustível de toda a frota oficial por alternativas não poluentes em um prazo de 5 anos. Mônica Montenegro para a Rádio Câmara. Você confere agora a terceira reportagem especial da série sobre orçamento. Essa série vai até o final da semana que vem, tá bom? Hoje o tema é educação. Confira. Reportagem especial. O Ministério da Educação terá um orçamento de R$ 27,6 bilhões este ano. O destaque fica para o Fundeb, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica, que terá R$ 2 bilhões. O fundo substitui o Fundef e passa a garantir acesso à escola não só para o ensino fundamental, mas também para a educação infantil, inclusive creches, além do ensino médio e da educação de jovens e adultos. Hoje, a vendedora Maria Moisés dos Santos, que tem 3 filhos pequenos, de 2, 4 e 11 anos, e é moradora de uma cidade satélite de Brasília, depende da boa vontade de parentes para cuidar das crianças enquanto ela trabalha. O sonho dela é poder deixar os filhos em um lugar seguro. Não teria esse problema, não teria essa preocupação de estar aqui e de repente ter que sair correndo, porque uma criança machucou, outra preocupação grande. longe, porque são vias públicas, mora na avenida principal, aí às vezes esquece o portão aberto, a criança vai pro meio da rua. Ah, tem que levar pro hospital, não sei o quê. Eu não teria essa preocupação, porque a creche é toda fechada, a gente tem certeza que tá lá, que tá sendo bem cuidado. Saiba, todo mundo foi neném. Einstein, Freud e Platão também. Hitler, Bush e Saddam Hussein. Quem tem grana e quem não tem. Já o ensino superior será contemplado no orçamento deste ano com 287 milhões de reais para a criação de 4 novas universidades e 39 novos campi. Entre as novas universidades a serem criadas está a do Recôncavo Baiano. O deputado Walter Pinheiro, do PT da Bahia, diz que ela vai dar oportunidade de estudo para pessoas que vivem no interior do estado. Essa é uma universidade que também já nasce espalhada em 4 cidades do Recôncavo: a cidade de Cruz, a cidade de Santo Antônio de Jesus, a cidade de Cachoeira e a cidade de Amargosa. Portanto, a universidade, o aspecto daquele, a defesa de uma universidade multicamp, nós já processamos, já fizemos o primeiro vestibular. Isso está mexendo com a economia da região, tem uma sacudida que eu diria importante, resgata o papel histórico do Recôncavo Baiano e a gente também abre uma nova porta nessa onda de interiorização do ensino superior. O Ministério da Cultura terá um orçamento de 915 milhões de reais este ano. O destaque é o programa Pontos de Cultura, que vai contar com 142 milhões de reais. Também chamado de Cultura Viva, o programa visa promover, ampliar e garantir o acesso da sociedade à produção e difusão cultural, especialmente das populações mais carentes. Hoje são 600 os pontos de cultura e a ideia é chegar a 1.000 ainda neste ano. O Ministério da Cultura repassa até R$ 185 mil reais para que cada ponto aplique o recurso conforme sua necessidade, na melhoria do espaço físico, em equipamentos e outras coisas. O coordenador do programa Cultura Viva, Célio Turino, cita alguns exemplos do que são os pontos de cultura. Maracatus, escolas de samba, grupos de capoeira, grupos de teatro popular ou de vanguarda, núcleos de extensão universitária, museus, enfim, nós trabalhamos com uma ampla gama, a norma é a diversidade. Para o Ministério da Ciência e Tecnologia, foram destinados 5 bilhões e 200 milhões de reais, dinheiro que poderá ser empregado, entre outras coisas, na concessão de bolsas de estudo do CNPq. Os recursos para as bolsas do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico somam pouco mais de 624 milhões de reais. Dinheiro que já ajudou pessoas como Fábio Neto Moreno, de São Paulo, doutor em Ciências do Solo pela Universidade Massey, na Nova Zelândia. Lá, ele desenvolveu uma pesquisa para a recuperação de solos contaminados por mercúrio em áreas de mineração de ouro e metais. O trabalho de Fábio ganhou um prêmio da Sociedade de Ciências do Solo da Nova Zelândia. Sem a bolsa, seria impossível, eu acho, ter ido para o exterior, assim como a maioria dos estudantes que saem para fora do país para estudar no exterior, não conseguiriam ir sem o apoio do CNPq, né? Porque tem que se levar em consideração o pagamento das universidades, né? Que são as university fees, né? As taxas de mensalidade que são elevadas. No meu caso, foi ao redor de $30 mil, né? Por ano. E fora os custos para você se manter lá, né? Mensalmente, né? Que o CNPq me pagou, as passagens. E não podemos esquecer que este ano a cidade do Rio de Janeiro vai sediar os Jogos Pan-Americanos. Para receber a competição, os governos municipal, estadual e federal precisam empregar recursos. Este ano, o Ministério do Esporte reservou 270 milhões e meio de reais para o programa Rumo ao Pan. Uma boa parte será usada na implantação da infraestrutura tecnológica para a realização dos jogos. Recursos de outros ministérios também serão destinados ao evento. No total, o orçamento do Ministério do Esporte será de 924 milhões de reais. Na próxima reportagem, saiba onde vão ser empregados os recursos dos Ministérios da Agricultura e do Desenvolvimento Agrário. Marise Lugulo para a Rádio Câmara. Reportagem especial. Agenda da Câmara. Bom dia, Regina Cunha. Bom dia, Luiz. Bom dia, Beto. Bom dia, ouvinte. Bom, Regina, quais os destaques hoje? Pois é, um dos destaques dessa quarta-feira fica por conta da reunião do presidente Arlindo Quinalha com os líderes para definição dos nomes dos candidatos à presidência das comissões permanentes. Atualmente temos 20 delas aqui na Câmara, né, Luiz? A reunião está prevista para as 14h30. No plenário está prevista a sessão deliberativa para as 14h. A ordem do dia deve começar pontualmente às 16h, já que o presidente comunicou a todos os parlamentares que é um escravo das regras e que pretende cortar o ponto dos faltosos. Vamos ver, né? Ontem os parlamentares conseguiram liberar a pauta de votações e hoje está prevista a apreciação de duas matérias importantes. O projeto de lei que extingue 1.083 cargos de natureza especial, o ICMS, e o projeto de lei que cria a super receita. Para o primeiro até há acordo de líderes. O segundo acho que ainda vai haver alguma guerrinha dentro do plenário. E só para terminar, uma lembrancinha aqui, hoje termina o prazo para que os deputados façam emendas às 7 medidas provisórias que tratam do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC, lançado recentemente pelo governo federal. Esses são os destaques dessa quarta-feira. Um bom dia para todos. Valeu, Regina. Obrigado, Regina. Conexão Brasil. Voltamos ao Conexão Brasil e vamos ao estado de São Paulo, Assembleia Legislativa de São Paulo. Quem traz as informações de lá é a repórter Bernadette Druzian. Bom dia, Bernadette. Bom dia, Luiz Cláudio Canuto. Bom dia, Beto Rosenberg. A questão do orçamento para a administração estadual no exercício 2007 continua gerando polêmica no Legislativo paulista. Agora, sem que ainda tenha sido votado o orçamento, situação geralmente solucionada até o final do ano anterior, fala-se em contingenciamento. A estimativa de arrecadação é de 84 bilhões e meio de reais, valor contabilizado no último quadrimestre, o que, segundo deputados petistas, demonstra não ser necessário esse contingenciamento. E a comissão de representação formada pela Assembleia Legislativa para acompanhar as investigações sobre o trágico acidente na construção da linha 4 do metrô aqui em São Paulo começa a ouvir hoje os primeiros depoimentos. Durante a tarde, serão ouvidos técnicos da Companhia do Metrô. São eles o coordenador de fiscalização de obras, Ciro Mourão, o chefe do canteiro de obras, José Roberto Leite Ribeiro, e o ex-gerente de construção da linha 4, Marco Antônio Boncompanho. A proposta para que esses técnicos prestem esclarecimentos foi apresentada em reunião extraordinária da Comissão de Transportes e Comunicação e votada hoje. O requerimento foi apresentado pelo deputado José Caldini Crespo, do PFL, e prevê convidar 18 pessoas a dar informações que possam elucidar as causas do desabamento da Estação Pinheiros. Entre eles, estarão representantes do Sindicato dos Metroviários, do Consórcio Via Amarela, da Seguradora das Obras, da Defensoria Pública. Também devem ser ouvidos especialistas da Universidade de São Paulo e o presidente do metrô, Luiz Carlos Davi, este que prestará depoimento em audiência pública marcada para o dia 7 de março. De São Paulo, Bernadette Druzian, da Assembleia Legislativa, para a Rádio Câmara. Previsão do tempo. Céu encoberto com períodos de nublado com chuva e possíveis trovoadas nessa quarta-feira em Brasília. A temperatura mínima durante a madrugada foi de 18 graus. A máxima não passa dos 26 e, neste momento, 19 graus no plano piloto. A umidade relativa do ar deve variar entre 100% e 65%. O sol nasceu hoje às 7 horas e 4 minutos e vai se pôr às 19 horas e 47 minutos. E termina aqui o Câmara Aberta. Com a apresentação de Luiz Cláudio Canuto e Beto Rosenberg. Produção de Mércia Maciel e Marcos Brito. Edição Luiz Cláudio Canuto. Trabalhos técnicos de Antônio Soares. Coordenação Aprígio Nogueira. O Câmara Aberta volta amanhã às 7h30. Outras informações a qualquer momento no Câmara Notícia ou logo mais no Câmara em Foco à 1h30 da tarde. Você fica agora com o programa Palavra de Especialista, apresentado pela jornalista Ana Raquel Macedo. Para você, uma ótima quarta-feira. Até amanhã. Até amanhã. Acabamos de apresentar Câmara Aberta.